Lição 19. O Sol. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. É ele quem emite toda a luz e calor necessários para a vida na Terra. No começo, o Sol era uma gigantesca nuvem de gás e poeira, muitas vezes maior que o Sistema Solar hoje. Essa nuvem foi se contraindo e se tornando mais densa, até se transformar em uma verdadeira estrela. Isso demorou cerca de 50 milhões de anos. A partir de então, o Sol entrou em uma fase bem tranquila, na qual ainda se encontra. Seu tamanho e sua temperatura quase não mudam. Pouco varia também a quantidade de energia que ele transmite para o espaço em cada segundo, o que chamamos de luminosidade. Isso nos interessa muito, porque a vida na Terra depende da energia que vem do Sol. Se ela aumentar ou diminuir muito, mudanças profundas vão acontecer. Frei João sem cuidados. O rei ouvia sempre falar em Frei João sem cuidados como um homem que não se afligia com coisa nenhuma deste mundo. Deixa-te estar, que eu é que te hei de meter em trabalhos. Mandou-o chamar à sua presença e disse-lhe: vou dar-te uma adivinha, e se dentro de 3 dias me não souberes responder, mando-te matar. Quero que me digas: quanto pesa a lua? Quanta água tem o mar? O que é que eu penso? O Frei João, sem cuidados, saiu do palácio bastante atrapalhado, pensando na resposta que havia de dar àquelas perguntas. O seu moleiro encontrou-o no caminho e lá estranhou de ver Frei João sem cuidados, de cabeça baixa e macambúzio. Olá, senhor Frei João sem cuidados. Então o que é isso que o vejo tão triste? É que o rei disse-me que me mandava matar se dentro de 3 dias ele não respondesse a estas perguntas. Quanto pesa a lua? Quanta água tem o mar? E o que é que ele pensa? O moleiro pôs-se a rir e disse-lhe que não tivesse cuidado, que lhe emprestasse o hábito de frade, que ele iria disfarçado e havia de dar boas respostas ao rei. Passados os 3 dias, o moleiro, vestido de frade, foi pedir audiência ao rei. O rei perguntou-lhe: então, quanto pesa a lua? Saberá, Vossa Majestade, que não pode pesar mais do que um arratel, porque todos dizem que ela tem 4 quartos. É verdade. E agora? Quanta água tem o mar? Respondeu o moleiro: isso é muito fácil de saber. Mas como Vossa Majestade só quis saber da água do mar, é preciso que primeiro mande tapar todos os rios, porque sem isso nada feito. O rei achou bem respondido. Mas, zangado por ver que Frei João sem cuidados se escapava das dificuldades, tornou: agora, se não souberes o que é que eu penso, mando-te matar. O moleiro respondeu: ora, Vossa Majestade pensa que está falando com Frei João sem cuidados e está, mas é falando com o seu moleiro. Deixou cair o hábito de frade e o rei ficou pasmado com a esperteza do ladino.